Bu thank you. Rude FM listeners. DJ Stunky. Mais baixo himself. The Lisbon Transmission. Silepta. Tribalism, yeah. Music at 7 o'clock. Stunky the Selecta. You defend business. Who's locked? Zada. Dub Sundays. Yeah. Classic from J. Kenzo. But listeners. Yeah. The Lisbon Transmission. Rude FM. Scooter. Yeah. Banda sonora na cabeça dos sítios por onde eu ando, inspirando por texturas de sons que vou ouvindo, músicos que vou conhecendo e outros que eu vou seguindo. Música de rua já segura o meu dia, eu acompanho com as tropas, mantém alta fasquia. O meu trabalho de rap tu não corrompes e não compras, acompanho com as tropas, fazem magia nas cordas e sopram jazz na flauta, no saco só no trompete. Inspirar, gravar mais um beat e gravar mais um set. Levanto o voo, sem usar flaps. Danço com duro, com jazz, com dubstep. Se tu gostas de música, então abre o teu leque, que eu vou ser sempre Otus the One on the mic check. Yeah. Para banar o esqueleto on the mic check. Yeah. Agulha a picar em dois ou em três decks. Yeah. Gira de esquismo. Rapaziada da pesada, vamos nessa. Yeah. Estão aqui no controle, tá na área. Não descontra que ela caia. Um alô para macacos do chinês, Mega Drive. Rapaziada, na sexta-feira do espetáculo do caralho. To all the other listeners, speaking in Portuguese, my native language. Listen to the DJ Stanko. Setting standards. Yeah. Sound system business. A certo clock. Nadia, Nadia, Nadia, Nadia. Movimento cresce e melhora com a idade, com a idade. Puxa só. Sorry people, things are get messy. Mais baixo de counselors. The council, the reunion. Persistent dread. Persistent dread. From Hipman. Space, time to grab a gotta take to reach a higher place. Up the ante, we raise the stakes. Switch the tempo to find the pace. Keep your foot down, cause life's a race. Cross the hemisphere, around the states. Change the rules if that's what it takes. Push the threshold until it breaks. You know the mind state is out of space. Time to gravitate to reach a higher place. Up the ante, we raise. One day I will learn to rap like this. Ben Verse himself. Listen. Dúvida da semana, dica da semana. How do I acerto a clock? Big up, Zifrino. Yeah. Keep locked. Meu puto Patrico também está ligado. Wow. Incredible track. Syntax from Neurotoxin. Portuguese frequencies. Lisbon Translation. Yeah. Big up to Neurotoxin. The Syntax. Lisbon. World. This was built by Neurotoxin. Rude FM. Keep locked every Monday. Mais baixo show here. Portuguese frequencies. The Lisbon Transmission. We'll be right back. DJ Stanky, the Mr. Mais Baixo himself. Yeah, big up Freud, big up Jeff Bauer, big up Gonçalo Incendiário, meu puto Paquico. Duro. Chicks in the drugs, chicks in the chicks in the chicks in the drugs, in the drugs, chicks in the drugs, chicks in the chicks in the chicks in the drugs, in the drugs. A nossa dica é fumo, a nossa dica é caia. Mesmo assim a nossa dica vai se desgaia. Não vou fazer isto. Listen to the DJ Stanky. Mais uma. Agora sempre. Chicks in the chicks in the chicks in the drugs, in the drugs. Chicks in the drugs. Chicks in the chicks in the chicks in the drugs, in the drugs. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. É material deixado ao mundo, feito para quem procura a essência. Vive na vida, desvida a frequência. É natural, harmonia total, sem ressonância. Ou mais vibrações, foi tudo estudado e planeado para no final causar sensações. Acusticamente é perfeição, o único modo de ser condição para pertencer a este cartel. Há que manter no alto fidel. Certificado, aquilo que eu escuto no meu ouvido é absoluto. Poder abstrato que move o meu corpo sem eu fazer qualquer tipo de discurso. Agora sente, sente, sente. Bem-vindos ao nosso futuro. É material no estado mais puro, feito para quem procura a essência. Vive na vida à devida frequência. É natural, harmonia total, sem ressonância ou mais vibrações. Foi tudo estudado e planeado para no final causar sensações. Acusticamente é perfeição, o único modo de ser condição para pertencer a este cartel. Há que manter no alto fidel. Certificado, aquilo que eu escuto no meu ouvido é absoluto. Poder abstrato que move o meu corpo sem eu fazer qualquer tipo de discurso. Agora sente, sente. Thank you. Mega Drive. Cobra chefe. Partem mandíbulas nesta folha de papel. Cobra sem fé. Camuflagem não esconde a cascavel. Camuflagem não esconde a cascavel. Camuflagem não esconde. Insuficiente, microfone ingrato. Preocupo-me eu com o que essa gente pensa sobre o pensativo cigarro que acaba nem ao fim do primeiro bafo. Inspiração profunda sobre o olhar atento, nem que seja a segunda. Foge com esse veneno que não atinge, que esta caneta atinge. A palavra é um escudo contra essa espada infeliz. Não se podem esconder, por isso correm, correm, correm. Cobras que morrem quando mordem, mordem, mordem. Fiel ao que me corre na veia, alheio à vida alheia. À mesa com 12 Judas numa última ceia. A história fica feia. As 30 moedas não dão todos os créditos para jogarem a vida inteira. Cobras sem fé. Partem mandíbulas nesta folha de papel. Cobras sem fé. Camuflagem não esconde a cascavel. Camuflagem não esconde a cascavel. Camuflagem não esconde. A cobra está fumando. A cobra está fumando. A cobra está fumando. A cobra está fumando. One Love to Mega Drive. Grande noite de sexta-feira no Music Box.